Beijo safado, come e dorme o dia inteiro. Minha vizinha deu-me um gatinho lindo. Ele é amigo, é um grande companheiro. Ele não deixa entrar em homem lá em casa. Esta semana ele ferrou o canteiro. E ele gosta muito da minha vizinha. Quando vê uma ratinha, ele sente logo cheio. E ele gosta muito da minha vizinha. Quando vê uma ratinha, ele sente logo cheio. Esta linda brincadeira que a gente vamos bailar. de minha madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar. Muito bem, 14 horas e 17 minutos aqui dos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Ora então, hoje somos o 22 de janeiro de 2021, assim aqui é. Ora então, eu à volta das 13 horas, eu vou dar a minha receita de hoje para esta época do ano. Ora então, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa e vamos ficar com Linda Terra do Alto Minho. Assim, isto é para todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão, para passarem uma boa tarde na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, fiquem bem, até já. Meu caminho, linda aldeia, Alto Minho. Muito bem. Ora então, tenho aqui uma dedicatória pedida do Sr. Faria, que também participou no domingo na galeta que foram. E para todos, quero oferecer uma música que eu vou passar dele, para todos que participaram no domingo na galeta, a nossa festa da Rádio Arc-en-Ciel. Ora então, para todos. Os animadores, para todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Ora então, pelo Sr. Faria, que também lá esteve com nós todos, e então ele, uma música que vai ser desgarrada de entrada, que foi para todos aqueles que lá estiveram presentes. Ora, o meu bem-aja, e muito obrigado a todos em nome da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Ainda agora que cheguei, já me mandaram cantar. Ainda agora que cheguei, já me mandaram cantar. Como é minha educação, a todos vou cumprimentar. Oh, mulher, dai-me da frente. Tu não te dizer. Se te desse a minha banana, tinhas muito o que comer. Tu és tão engraçadinho, tu és tão engraçadinho, ó jardineiro do amor. Jardineiro do amor, podes pegar na mangueira, mas não regas minha flor. Oh, minhota atrevida, e és muito convencida. Oh, minhota atrevida, e és muito convencida. Vamos ficar por aqui, e amigos para toda a vida. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Muito bem, 14 horas e 34 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Ora, eu vou aqui passar uma música para todas as criancinhas que estão à escuta da minha emissão, que eu sei que são alguns, pelo menos os meus netinhos. mas há muitas criancinhas que estão a ouvir e gostam de ouvir, que eu sei. Então tem pelo título esta música que eu vou dar para eles todos, meninas e meninos. Dá-me colinho, coitadinhos, muitos às vezes pedem colinho. Às vezes as mães não têm assim aquela disponibilidade de pagar, coitadas, aquelas que trabalham, não é? De pegar logo neles ao colo, mas eles, coitadinhos, estão sempre a querer o colinho, desejar sempre o colinho. Ora então, fiquem bem, até já. Então, linda música para todas as crianças. Dá-me colinho, sim senhor, assim é que é, até já. Quem abraçar? A vida fica triste quando não temos quem nos contar. Hoje eu sei que tu estás aqui só para mim. Vou desabafar toda a minha dor só para ti. Anda, meu querido, encosta a cabecinha no meu ombro. Chora devagarinho, porque a vida não é um assombro. Dá-me colinho, dá-me amor. Escuta as minhas mágoas que tenho. Hoje eu sei que tu estás aqui só para mim. Vou desabafar toda a minha dor só para. Mas estou... me disseste que o meu corpo tremia. E eu que queria ser forte, disse que tinha frio. Falei-te do vento norte. Não, não me digas adeus. Quem sabe, talvez um dia, como eu tremia, meu Deus. Amei ou nunca amei. Fui louco, não sei, talvez. Mas por pouco, muito pouco, eu voltaria a ser louco. nossa história já começou há algum tempo. Quando na escola brincávamos nós os dois, tu eras Cinderela das histórias, minha princesa namorada logo depois. Tu eras aquele rapaz que me irritava, eras aquele que eu nunca pensei amar. Mas hoje vejo que a vida nos juntou, és muito mais que um dia pude sonhar. Vou comprar a aliança, a joia de Aveiro, naquela rua onde eu te beijei. Vou lá comprar nossos anéis, a joia de ouro, e celebrar nossa união que eu desejei. Na joia de Aveiro eu fui comprar as alianças do nosso casamento. Uma joia eu quero oferecer para celebrar o nosso momento. Na joia de Aveiro eu vou lá comprar as alianças para as bodas de ouro, para recordar os nossos momentos. Ficam gravadas com letras de ouro, para recordar os nossos momentos. Ficam gravadas com letras de ouro. Ora, muito bem, 14 horas e 46 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Eu tenho agora aqui uma dedicatória que é para Maria Antónia Dias, para seus filhos, seus netos, bisnetos e toda a família Dias. E para todas as pessoas amigas espalhadas pelos quatro cantos do mundo que a conhecem. Ora, então, vamos ficar com o seu filho Joaquim Sena. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Até já. Quando tu chegaste ao mundo, fiquei tão feliz. Deus me enviou o anjo que eu sempre quis. Tu ficaste a meu lado, no bem e no mal. Sempre o meu orgulho, a filha ideal. O que é que eu fiz para merecer alguém como tu? Peço ao Senhor para que te conduza ao caminho da luz. Em meus braços tudo era melhor. Não havia mais tristeza, só havia amor. Sempre ficaste ao meu lado em tudo que eu fiz. Vai eu para onde for, levo-te sempre em mim. Alguém como tu, peço ao Senhor para que te conduza ao caminho da luz. Eu agradeço a Deus por estar na minha vida. Tu és o meu melhor, meu verdadeiro amor, minha filha querida. Eu agradeço a Deus por estar sempre. Estarei sempre aqui, serei sempre o teu amigo. teu melhor amigo. Muito bem, 14 horas e 54 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ali até Paris, para Maria de Fátima, que está à escuta da nossa emissão aqui dos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2, e ela pede então Pedro Cruz, Quatro Ventos, os Quatro Ventos, assim é que é. Ora, espero... Muito obrigada por estar na nossa companhia e fiquem bem. Até já. E eu aqui sem sono a pensar em ti. Desejo te ter. Sinto a dor da saudade do querer. Sem abraço quente, o sabor do beijo ficou. Lembra a falta de ti em mim. Bem tento esquecer, mas sei que ainda não terminou. A nossa história não teve um fim. Eu grito aos quatro ventos para te ter aqui. Eu corro atrás do mundo, eu vou até ao fim. Eu sei dentro de ti que ainda somos dois. Há cheiro da lembrança nos nossos lençóis. Quatro ventos para te ter aqui. Eu corro atrás do mundo, eu vou até ao fim. Eu grito aos quatro ventos para te ter aqui. Sem sono a pensar em ti. Desejo te ter. Sinto a dor da saudade do querer. Sem abraço quente, o sabor do beijo ficou. Lembra a falta de ti em mim. Bem tento esquecer, mas sei que ainda não terminou. A nossa história não teve um fim. Eu grito aos quatro ventos para te ter aqui. Eu corro atrás do mundo, eu vou até ao fim. Eu sei dentro de ti que ainda somos dois. Há cheiro da lembrança nos nossos lençóis. Eu grito aos quatro ventos para te ter aqui. Chama-me Tarzan. balança para lá. Oi, oi, oi, oi, balança para cá. As minhas amigas chamam-me Tarzan. Chamam-me Tarzan por tudo e por nada, porque ando descalço e como banana. Diga às portuguesas e às canadianas, podem balançar nas minhas lianas. Oi, oi, oi, oi, balança para cá. Oi, oi, oi, oi, balança para lá. Oi, oi, oi, oi, balança para cá. As minhas amigas chamam-me Tarzan. Oi, oi, oi, oi, balança para lá. Oi, oi, oi, oi, balança para cá. As minhas amigas chamam-me Tarzan. Oi, oi, oi, oi, balança para cá. Oi, oi, oi, oi, balança para lá. Oi, oi, oi, oi, balança para cá. As minhas amigas chamam-me Tarzan. Muito bem. Assim é que é. Ora então, que são 15 horas aqui nos, e 2 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora então, eu vou dar as minhas dicas para hoje, para a época em que estamos, que todos precisamos assim de uns chazinhos bem quentinhos. Ora então, vamos começar por fazer já um vapor, e é muito bom ferver água. Vamos pegar em umas 4 ou 5 pontas de aclipe, daqueles arrebentões. Cortamos a ponta, que tem umas 3, 4 folhinhas, depende como vocês quiserem, e vamos a juntar aí umas 3 pontas de aclipe, daqueles arrebentões novinhos. Cortamos a cabeça, né? E vamos pôr dentro de 1 litro de água. Cada ponta de clipe, daqueles arrebentões, cortamos, deve ter umas 4, 5 folhinhas cada arrebentão. Então, vamos meter dentro de uma panela com água a ferver. Deixamos ferver aí mais ou menos 5, 10 minutos, depende como vocês quiserem. Quanto mais ferver, mais dá um bom ambiente à casa. E desinfeta, e o vapor, apanhando, se estiverem bastante constipados, ponham uma toalha sobre a cabeça e apanham o vapor da água que está a ferver com o aclipe. E também faz bem ao ar, ao ambiente de dentro de casa, esse vapor. Então, pronto, essa é uma receita que vocês devem procurar saber. Se houver alguém que precise e necessite, que passe aqui por estudo de 2 a 8 e que me comunique, que eu trago um bocadinho da clipe. Gosto tempo de ter sempre isso em casa. Ora então, e então mais uma, que é um chazinho, que é um chá para a tosse. Meia cebola e um bom dente de alho picado lá para dentro, num tachinho com água. A meia cebola, mesmo com a casca e um bocadinho de raiz, não é? Vocês dão uma lavadelinha, partem a cebola a meio, deitam a casca de fora toda lá para dentro aos bocados. E um dente de alho também partido aos bocados. E deixam, e uma colher de mel a gosto. Então, e depois deixam ferver por menos 5 minutos. E durante o dia podem beber esse chá, mas convém beber não frio, morno. Isso, beber um bocadinho, isso normalmente bem quente é à noite. Mas durante o dia podem beber sempre dessa água quente e que está preparada para fazer bem. E depois temos outra dica também, para quem está muito constipado mesmo, então pega aí num calce de vinho do Porto, ou meio copinho de vinho do Porto, depende de cada pessoa. E deixam ferver o mel e uma boa colher de mel lá dentro. E deixam ferver o vinho do Porto com o mel. e depois apaga e bebem bem quente quanto possam beber. E depois, olha, acho que é um bom remédio para a nossa época de agora, que andamos todos com um bocadinho de tosse, respiração, essas coisas todas, nada melhor. E um bom leite quentinho, tão bem, adoçado com mel, tão bem ao deitar. Pronto. É umas dicasinhas que dão jeito e é bem sempre fazer. Nestas épocas devemos sempre estar preparados e evitar muito frio, muito gelo e coisas frias. Principalmente nada de bebidas muito frias. Pelo menos ao deitar, sempre quentes. Ora então, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Fiquem bem, até já. Muito bem, 15 horas e 10 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, para todos os imigrantes que estão à escuta da minha emissão, a Música da Glória das 14 às 16, Ora, então, vamos ficar aqui com... da minha parte, para todo o auditório, para todos os animadores, aqueles que já cá passaram e para os que estão presentes. Ora então, imigrante, a música tem pelo título Imigrante, que somos muitos imigrantes aqui na França e espalhados pelos quatro cantos do mundo, mas principalmente para aqueles que estão a ouvir a minha emissão. Ora, fiquem bem, até já. Bem, 15 horas e 15 minutos aqui dos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora então, vamos ficar aqui com um malhão do beijo a pedido de João Souza, para ele, para toda a sua família e para todos os colegas de trabalho e para todo o auditório e para todos os animadores. O meu muito obrigado por estarem sempre na nossa companhia, trabalhando e ouvindo a Rádio Arcanciel. Ora então, fiquem bem, até já. Down. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Paixão ou loucura, se existe remédio ou se não tem cura, o amor que eu sinto, meu bem, por você. Saudade bandida rola em meu peito, por mais que eu faça, não encontro jeito de pensar em outra e te esquecer. Coração ferido se ajeita e reclama um vazio imenso que você deixou. Procuro encontrar uma saída, meu sonho desfeito, buscar nova vida. Volta e vamos viver esse amor. Muito bem, 15 horas e 23 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Ora então, mais uma dedicatória de parte de Maria Pereira para seu marido, seus filhos, seus netos e para todas as pessoas que a conhece. Ora então, e para todo o auditório e para todos os animadores, o meu muito obrigada. E vamos ficar com Mãe, tu partistes e não voltaste. Assim é que é. Até já. No meu pequeno quartinho existe ainda velhinho um quadro que nele contém. O retrato que é sagrado e nele fotografado o rosto de minha mãe. Há dias foi-me deitar, o retrato foi beijar, como é sempre o meu desejo. Vi sua boca mexer, parecendo querer-me dizer que é tão doce esse teu beijo. Mãe, tu partiste e não voltaste, mas ainda me deixaste o teu retrato por ti.

déjà ma grand-mère. Grand-mère, grand-mère, la peur dans les nageurs, sur le même chemin. Ce jour-là, quand j'allais au tableau, je n'attrapais jamais de zéro. Il a ici me stau tirou-lirou-lirou, caïba stau tirou-lirou-lo. Là ici me stau tirou-lirou-lirou, caïba stau tirou-lirou-lo. Là ici me stau tirou-lirou-lirou, caïba stau tirou-lirou-lo. Là ici me stau tirou-lirou-lirou, já cantava a minha avó. Tu a o monde la classe, la classe, la classe. Tu a o monde de place. Sans même ouvrir des livres, des livres, des livres, sans user de salive, tu sauras des leçons. Tes parents s'écriront étonnés, on l'a fait un enfant surdoué. Là ici, t'as un tirou-lirou-lirou, quand il va, t'as un tirou-lirou-lo. Là ici, mais t'as un tirou-lirou-lirou, quand il va, t'as un tirou-lirou-lo. Là ici, mais t'as un tirou-lirou-lirou, quand il va, t'as un tirou-lirou-lo. Dançar. Pois, assim é que é. Ora, 15 horas e 36 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então, vamos ficar com Maria Lisboa, Maria vai com todos. Ora, então, para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão e para aquelas que não estão tão bem. Ora, então, vamos ficar assim com Maria Lisboa, Maria vai com todos. Fiquem bem, até já. Esta música, mas vai já. Ora, vamos lá então tentar. Vamos ver se vai. Não sei. Bom, se calhar é melhor desistir. Vou pôr outra depois. Então, fiquem bem, até já. Não me queres dizer, foi um erro crasso desatar os laços para um simples nó cego. Queres dar a ver atitude insana, trocar quem se ama, capricho do ego. Sabes também estou assim, noite e madrugada, quando alguém me abraça, teus braços eu sinto. Tenho medo de assumir e por isso escondo. Nosso orgulho é louco, cobarde, bandido. Quando a noite chega, que amor sou eu. E para além da cama que tu mais chamas, amor sou eu. Já eu sinto mesmo, também te nego, mas tudo meu. Só quero que é teu desde o nosso Deus. Só existes tu, só tu e eu. Chega que tu desejas, amor sou eu. Diz-me noutra vida que tu precisas, amor sou eu. Se estamos no mesmo, porque se nega o que Deus nos deu. Esqueceu desde o nosso Deus, nada em nós morreu. Não me queres falar, foi um passo errado, jogo mal jogado, troféu ilusório. Sabes, eu também o fiz, noite e madrugada, quando alguém me abraça, teus braços eu sinto. Tenho medo de assumir e por isso escondo. Nosso orgulho é louco, cobarde, bandido. Quando a noite chega, quem tu desejas, amor, sou eu. E para além da cama, quem tu mais chamas, amor, sou eu. Já eu sinto mesmo, também te nego, mas tudo meu. Só quero que é teu desde o nosso Deus. Só existes tu, só tu e eu. Chega que tu desejas, amor, sou eu. Diz-me outra vida que tu precisas, amor, sou eu. Se estamos na mesma, porque se nega o que Deus nos deu. Se ninguém esqueceu desde o nosso Deus, nada em nós nunca é. Nada em nós nunca é. Ora, é muito bem, 15 horas e 41 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, para todas as famílias, já que Maria Lisboa não quis nos dar a apresentar a música dela, não é? Não é ela que tem a culpa, mas pronto, os aparelhos também, não é os aparelhos, também foi o meu CD que estou a trabalhar com o CD. Ora então, não quis funcionar. Então vamos ficar agora aqui com, para todas as famílias, para todos os casais, para todas as famílias, Padre Zezinho, para todos os que estão à escuta da minha emissão, que Nossa Senhora lhe traga paz e saúde para todos nós, e para todo o auditório, para todos os animadores, para toda a gente que está à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, Padre Zezinho, abençoai todas as famílias. Até já. Que os filhos

Ora, fiquem bem, uma continuação de uma boa tarde e até para a semana, se Deus quiser. Um beijinho da minha parte, cheio de paz, saúde e de amor de Deus para todos nós. Fiquem com a RTP Internacional de Portugal. António Guterres convidou o presidente de Israel para o encontro na próxima segunda-feira.